canto dessa estrada. São quilômetros percorridos e mais nada. Sonhos ficam sempre ao longo dessa estrada. Nesse sonho que eu vejo não acaba. Que eu tenho pela frente não me para. Que eu vejo nesse mundo não diz nada. Na frente não me faltam. Que eu vejo quase sempre não me agrada. Vento sopra, o meu coração dispara. Que eu sinto simplesmente não diz nada. Sempre ao longo dessa estrada. Nesse sonho que eu vejo não acaba. Que eu tenho pela frente não me para. Que eu vejo nesse mundo não diz nada. Yeah.